for por seu carinho, se for por seus beijinhos, diga ao povo que fico e mudo tudo. Amor, nada mais é tão sério, só você me importa. Tô fechando.